Vamos ao maior clubinho com as menores discussões sobre videogames deste plano astral. Sejam bem-vindos a mais um Mini Gameiros, esse podcast de jogabilidade que fala de jogos e só jogos. É verdade, apesar de que hoje a gente vai falar de jogos, mas da vida real também. É, isso é verdade, mas em volta de jogos. Mas o maior dos jogos é a vida real. É verdade. Olha, é a vida nessa sociedade em que a gente vive. Profundo, tá? É. Por que ter uma vida se eu tenho várias? Game over. Roupa de casado. Eu não sou gamer porque eu... Porque eu não tenho vida. Porque eu tenho vida. É porque eu tenho várias. Eu sou gamer porque eu escolhi ter várias. Uau. É, uma dessas vidas sou eu aqui apresentando esse podcast pra vocês, Eduardo Sushi, acompanhado de outras vidas que são... Eu sou o André. Eu sou o Rafael. E eu sou o Tengu. E esse sou eu agradecendo vocês que apoiam jogabilidade, porque esse podcast é exclusivo pra vocês, que estão aí ajudando a gente manter as luzes acesas, o site no ar e todas essas coisas. Os buchincheios, bochechas rosadas. É verdade. É. Inclusive, independente de onde você estiver escutando esse podcast, lembre-se que agora dá pra escutar no Spotify. Eu sei que o Spotify, né? Porra, é Spotify, né? Complicado, mas... Nossa, complicadíssimo. Dá uma tristeza toda vez que eu penso no Spotify. Mas ele é conveniente, né? É a arma da conveniência. É assim que ele te pega. É. Mas é, de fato, bastante conveniente, porque agora dá pra escutar os podcasts bônus pelo Spotify também, né? É então... só você linkar as duas contas, né? Exato. Procurando por jogabilidade, Orelo lá, ou só jogabilidade, vai aparecer um resultado lá do jogabilidade assinante, Orelo, ou alguma coisa assim, o nome do feed. E lá você vai poder linkar a sua conta do Spotify com a sua conta do Orelo, e aí poder escutar os podcasts bônus todos no Spotify diretamente, que é bem conveniente. Exato. E se você tá ouvindo isso de forma ilegal aí, considere apoiar a gente. Por 15 reaisinho. 15 reaisinho. Mas se não der também... Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Espalha a palavra. É verdade. Deixe um comentário. Mostre pro seu avô. Dê uma avaliação positiva. Não, é verdade. Pro seu avô, pro seu papagaio, pro seu cachorro. Eu acho que dependendo do avô, ele apreciaria o humor do jogabilidade. Não apreciaria. No primeiro segundo de um podcast, começar a falar de cu, pinto, não, acho cocô. Muito difícil. Você acha que não? Eu sou a favor da campanha Traga um Avô pro Jogabilidade. Traga um avô. Pra gente aumentar ainda mais a média de idade. Exato. Eu sou a favor disso. Desistir dos jovens. A gente tem que focar no... na 50 mais. Na melhor idade, como dizem. Porque o 40 mais a gente já dominou. Já. Tem que ir pro 50 e 60 mais. Exato. Mas assim, conforme os anos vão passando, se Deus quiser, a gente vai indo pro 50, 60. É, então, mas aí pra gente ter os 70, 80, né? Então, por isso os ouvintes, por favor, se exercitem, comam saudável. Isso. Tá? Não seja como eu. E vivam bastante. Seja mais como o Tengu. É, isso. Falando em papagaio, vocês ficaram sabendo daquela história do cara que terminou com o namorado e aí... Ah, eu fiquei... Denunciou a avó dele pro Ibama porque ela tinha papagaio? Caralho, não fiquei sabendo dessa história. Era papagaio mesmo? Era um pássaro papagaio, que não podia papagaio. Ter sem permissão. E ela não tinha o... Comprou ilegal, alguma coisa uma parada assim. Caralho. Olha, que vingança horrível. Nossa, né? Mas eu acho um pouco cruel com o bichinho, porque não, passa muito tempo. Tipo, papagaio vive uns 80 anos. Vai saber quantos anos ele tá com aquela família e agora ele... Onde que ele tá, sabe? Não, mas era uma compra recente. Ok. Inclusive, parece que a avó pediu dinheiro emprestado pro namorado pra comprar o papagaio. Uau, essa parte eu não sabia. Então, mas é The Plus Thickens. Tem muito caroço nesse angu aí. Uhum. Mas não tem a papagaio, eu acho. Verdade. Eu não sei se dá pra dizer... Nas condições ideais, não sei. Eu não sei se existem condições ideais pra você ter um papagaio. É. Sim, muita gente que eu conhecia, pelo menos, tinha papagaio e aves de modo geral. Tinha? Né? Nossa, eu conheço só uma pessoa que tem muitas aves, mas ele é de resgate. Não, ele não era de resgate. Cuida de um monte de aves de resgate. Não, no interior era solta. Super comum ter papagaio. Meu pai tinha passarinho pra caralho. Sim. Né? Crescendo, pelo menos nos 90, talvez isso foi diminuindo com o passar dos anos, mas eu lembro que crescendo nos anos 90 no interior, muita gente com pássaro em casa. Gente, não, às vezes nos anos 90 tinha bastante mesmo, mas eu sempre achei um bicho meio sem graça, assim, o passarinho, porque... Triste. Sem graça não é, porque eles são muito inteligentes. Não, e eles não. São carinhosos, eles são, sabe? Exato, por isso que eu não quero ter um em casa. Deixa ele seguir a vida dele. Exato. Não, eu achava, talvez era o que meu pai tinha, porque eu achava um bichinho. Eu ficava lá tipo na dele. Mas ele ficava na gaiola? Ficava na gaiola, aí era meio fedido, assim. Aí achei, pô, muito triste criar na gaiola. Nossa senhora. E nem pra falar umas coisas engraçadas, nem pra imitar os humanos nem de forma engraçada. Nem pra denunciar maus hábitos dos humanos, né? Tinha uma amiga minha que tinha um papagaio que ele imitava o interfone. Ele fazia... Alô? Mas não iremos falar da melhor idade, não iremos falar de pássaros. Hoje o tema do episódio é hype. Hype! A mãe do empolgamento e o pai da decepção, ou algo assim. Uma ou das vice-versa. Melhores frases que já foram proferidas, né, nesse canal, nesse site, nesse website. Precisamos fazer uma camiseta. Como é que seria a camiseta, Rafa, disso? Não sei, o que que te deixou... Ah, mais ou menos o assunto do podcast de hoje, né? É verdade. Quais foram os jogos, no decorrer da sua vida, que te deixaram com maior hype e quais deles vingaram e quais não? É, que tem que ver isso, né? Eu tenho uma resposta simplau, que vai ser se pá mesmo do sushi, que é Dark Souls 2. É, mas assim, de fato eu pensei em Dark Souls 2, porque eu acho que Dark Souls 2 e aquela época, na verdade, né, ali 2013, 2014, foi um ponto de virada pra mim em quesito hype no geral. É que o Dark Souls 2 foi uma parada pra você também. Eu lembro que você tentou se isolar o máximo possível das informações do jogo. Eu exagerei muito no hype. Eu bebi demais da fonte, sabe? E aí eu me embriaguei com o hype. Eu fui com muita sede ao pote. E mais ou menos na mesma época, 2015, né, mas por ali, o Metal Gear Solid 5 também. E eu fiz a mesma coisa. Eu acho que desde lá, eu nunca mais tive esse tipo não, de hype. Não é possível. Eu acho que eu tipo também não. Não. Ah, mas porque isso foi um hype exacerbado. Foi. E foram duas experiências que eu acho que não estragaram os jogos, mas foram ruins, assim. Eu acho que acabaram prejudicando os jogos, assim. E sei lá, eu me machuquei, sabe? Você criou essa casca dura agora pra se proteger. Mas eu acho que o Dark Souls 2 foi o jogo que eu mais tive hype. Mais que o 3? Eu lembro que o 3 estava muito hypado. Não, o 3 quando eu joguei ele em evento eu já brochei. Não, você tava trocando os 3Bs pelo Dark Souls 3 na época que eu lembro. Não, o Dark Souls 3 eu joguei no Network Test. Aí que era o Highwall of Lothric lá. E tinha curtido, tava empolgado. E era a Dancer, né? Também. Era a Dancer, Aí eu fui no evento da Namco, em dois eventos da Namco, né? Que eles fizeram na época pra... De PR, né? Pra chamar o pessoal pra ir jogar. Num até tem vídeo nosso conversando sobre o jogo, inclusive. Exato. Tem um outro que é o sushi com, tipo, sei lá, os irmãos Piologo. Esse daí que eu tenho. Ah, não é no outro. Não, não. É porque você foi num com os influenciadores. Eu fui também nesse. Foi, eu tenho que falar. Mas a gente gravou vídeo no que foi no barzinho lá. Isso, que esse eu tava. Você também, tava também. Eu que filmei esse. Ah, o André é verdade, tava. É verdade. Esse que foi no barzinho, a gente gravou pro Jogabilidade. Isso. O outro a gente gravou pra agência que tava fazendo PR e ela queria gravar umas entrevistas com os influencers pra soltar junto com o jogo, pra ter a hype. Sim. E quando a gente foi no evento da Namco, que esse foi o primeiro, né, que foi no barzinho, nesse quase não deu pra jogar, porque era muita gente. E era um evento geral da Namco pra todos os lançamentos do ano, né? Então, a maioria das pessoas foi aquela parada, tipo, era um demo que era próximo do Network Test, então era uma área que era, sei lá, uma hora e tanto de jogo, jogando com calma. Não dá pra jogar tudo esse evento. Então o pessoal ia jogando e passando o controle, e um ia assistindo o outro. Então foi meio que uma galera jogando junto, assim. Aí não dava pra ter uma opinião muito boa do jogo. Aí eu fui nesse outro evento, que foi, tipo, sei lá, na semana seguinte, e aí foi o dia inteiro, tinha, sei lá, nem 10 pessoas, eu acho, nesse evento. Não que a gente tinha. Foi. Então, deu pra meio que todo mundo jogar com calma. Foi meio que a mesma dinâmica do pessoal tá junto, assistindo, comentando, mas cada um conseguiu jogar mais tempo. E aí eu já dei uma brochadinha. Por quê? Você lembra? Não lembro o que passou na minha cabeça na época, mas eu já tava achando o combate, já não tava clicando muito comigo, sabe? Aí eu já tava meio, não sei, né, mas vai quando sai. Aí quando sai foi aquela tristeza, né? Que eu gravei minha primeira gameplay e eu já não tava muito feliz e o pessoal nos comentários tava puto que eu tava reclamando do jogo. Como sempre, né? Pra variar. Aí a gravação deu ruim, que tava desincronizado o áudio do vídeo. Nada muda, né? O tempo é um círculo achatado, né? Mas aí como tava com um problema nos vídeos, né? Que o André tava tendo que corrigir na mão o delay do áudio. Eu não sei o que aconteceu, assim. Era uma parada bizarra. Tecnologia. O áudio e o vídeo não sincronizavam de jeito nenhum. Aí como tava esse trampo do caralho pro André arrumar os vídeos e o pessoal tá meio puto, a gente nem soltou o gameplay inteiro. Nossa. Então, se vocês quiserem ver eu passando raiva com Dark Souls 3, primeira vez que eu joguei ele, tá no nosso canal. Eu não sei até que parte que eu jogo, mas só tem alguns poucos vídeos. Mas o 2, desde o primeiro trailer, que foi a coisa, caralho, que jogo é esse? Nossa, né? O jogo bonequinho tem, com a máscara. Tem a máscara, branca. Tem uma floresta sinistra, tem um dragão aqui. O esgoto que era gutter antigo. Aí, cara, Dark Souls 2, tipo, uou! eu lembro que eu fiquei, assim, extremamente hypado. Eu mantive o hype, eu sustentei o hype até depois do lançamento. Tipo, eu joguei pela primeira vez, o meu primeiro playthrough dele, eu tava gostando bastante dele. Eu não sei qual foi a virada que azedou o jogo pra mim, sabe? O Dark Souls 3 foi muito isso pra mim. Quanto mais eu jogava ele, mais os defeitos dele ficavam gritantes, assim. Sabe? Principalmente a linearidade dele, o caramba qual. Agora, o Dark Souls 2 é a mesma coisa. Quando você joga pela primeira vez, você tá encantado, você tá descobrindo ainda as coisas. Tudo é uma surpresa, uma novidade, você não sabe o que vem pela frente. Quando você joga de novo, você percebe, caramba, é tudo um bando de corredor, né? As áreas do jogo parecem um corredor, às vezes, Os chefes também... Os chefes são fracos, né? Sim. E é engraçado porque o Dark Souls 2, vocês estão falando bastante, ele, eu tava hypadinho, eu não era ultra fã de Dark Souls. Eu tinha jogado um bastante já, mas não era assim, nossa. Mas quando lançou, eu, pô, comprei no dia que lançou, joguei e gostei muito. E continuei gostando muito dele até hoje, assim, sabe? O Dark Souls 2, eu já contei essa história, que não falei mais cedo, é o jogo que tive mais hype na minha vida. Uhum. Que Dark Souls já era um dos meus jogos favoritos nessa época, já era jogo de eu ficar rejogando e fazer build, esse tipo de coisa. É engraçado porque no Dark Souls 1, eu já tava esperando ele quando ele foi lançar, mas eu acho que o sentimento na época era tipo assim, ah, se pá, foi só uma cagada que eles fizeram aqui com o Demon's Souls. Eles não vão acertar duas vezes seguidas, né? O Dark Souls 1 é engraçado, que eu já contei essa história várias vezes. O Demon's Souls foi o primeiro jogo que eu comprei o PS3. Eu comprei o PS3 por causa do Demon's Souls. Curioso. Quem te apresentou ele? Internet. Tipo, nessa época eu tava, qual que eu compro? 360 ou PS3? Ah. Aí eu fui caçar exclusivos. Isso foi em 2009, quando o jogo lançou. Quando você tinha 20 anos. 20 anos. Aí eu fui pesquisar exclusivos e eu vi o trailer do Dark Souls, que ele já tinha saído, acho que em fevereiro no Japão, mas tava pra sair a versão ocidental dele. Do Demon's, desculpa. Que era, sei lá, outubro, uma coisa assim, que ia sair. Aí eu, porra, que vibe indescritível. Eu senti uma vibe indescritível emanando do Demon's Souls. Eu acho que você sentiu uma vibe metal. E eu fiquei, caralho, isso aqui é muito maneiro. E comprei ele antes de comprar o PS3. E joguei no PS3 emprestado de um amigo que tinha. Comprei importado na PlayAsia a versão de colecionador, que vem numa luvinha com mini guia e uns coisinhas assim. Pode crer. Joguei o jogo e amei, amei o Demon's Souls na época. E eu não sabia do burburinho na internet em volta do jogo. E eu não sabia da parada da dificuldade. Isso foi descobrindo com o tempo, quando fui ver sobre o jogo na internet, né? E... Sushi zerou e achou, pô, que jogo fácil, que jogo normal na época. É. Quando o Dark Souls saiu, eu, pô, maneiro, né? Mais um jogo desse estúdio. E o Dark Souls, por ter gostado tanto do Demon's Souls, eu comprei o Dark Souls cedo, que ele saiu no final de 2011, né? Uma coisa assim. E eu só fui jogar ele no ano seguinte. Ah, nossa. Tipo, eu fiquei com ele parado lá só uns 2 meses. Eu só fui jogar ele, sei lá, em janeiro, fevereiro do ano seguinte, porque eu tava animado, mas não tava tão, assim, tipo, com pressa de jogar ele. Aí eu joguei ele, o que eu tava fazendo na minha vida que esse jogo tava parado aqui, eu não fui jogar ele. Aí no Dark Souls 2 eu tava no hype, eu joguei o Network Test e eu tava sonhando. É chegar ao ponto de que eu dormia, eu sonhava com o que aquele jogo poderia ser, o tipo de exploração e mundo e ambientação, e eu inventando o jogo na minha cabeça, eu, caralho, vai ser foda. O Sushi tava criando o pessoal do Elden Ring, já tinha jogado. Do Reddit, o pior que era bem Silk isso Song mesmo. Também. O Epic Nebro, um dos maiores criadores na época de conteúdo de Souls na internet, ele trabalhou no guia do Dark Souls 2, então ele jogou o jogo antes do lançamento, já fez, né, ele trabalhou no guia e tal, então sabia do jogo pra caralho. E antes do jogo lançar, ele postou no Twitter: esse é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Melhor que Dark Souls e Demon's Souls. Eu tava, caralho, vai ser foda, porra! Aí... vai mudar minha vida! Eu dividi o apartamento em República nessa época, e o jogo ia lançar no começo do ano, né, 2014. Um cara que morava comigo falou, ó, eu vou te dar um jogo de presente de aniversário, qual que você quer? Eu falei, compra nessas paradas do Mercado Livre de conta compartilhada, né? Que, sei lá, era 40 conto o jogo. Falei, ah, compra a versão digital desse jogo pra mim, nessas contas compartilhadas, que eu vou comprar a física, mas a física vai levar, sei lá, 3, 4 dias pra chegar, e eu quero jogar no dia que lança. Caralho. Então, esse cara me deu de presente a versão digital dessas contas compartilhadas, e eu comprei a versão física ao mesmo tempo do jogo, por causa do hype. Eu queria jogar ele o mais cedo possível. E, né, deu no que deu. Curioso, hoje eu gosto bastante de Dark Souls 2. Eu gosto... Só que realmente, né, tipo, mas vindo foi... do 1, o hype... Mas foi uma coisa meio trilogia original de Star Wars, assim, porque depois chafurdou tão mais, que aí agora depois olhou pro passado e pensou, putz, o que a gente reclamou antes nem era tão ruim. É curioso, assim, né, porque o que chafurdou mais do que o Dark Souls 2? Foi só o 3, né? Só o 3, né, o resto eles acertaram tudo, é, né? Não, é porque não teve Dark Souls também, né, mas... Não, mas digo, todos os outros, tipo, não, Bloodborne... É especificamente falando de Dark Souls. Sim. Mas, dito todos isso... Todos os outros são Dark Souls também, né? Se você for pensar bem, menos Sekiro. Ó, mas dito isso, na época eu joguei muito Dark Souls 2. Comecei a fazer speedrun dele, eu fiz run sem acender bonfire, Fire pra ganhar aquele anel especial. Nossa, pra quê? Eu tentei fazer a run sem morrer, e o máximo que eu consegui foi morrer numa vez que eu caí na porra do The Gutter num buraco besta. Ai, nossa. Que ódio. E eu terminei o jogo morrendo uma vez por causa da porra de uma queda besta no The Gutter lá. Então eu joguei muito dele na época. Eu joguei pra caralho do PVP. Tipo, eu gostava muito da... Eu também, eu gostava muito do PVP do Dark Souls 2. Eu gostava da Covenant do Dragão, que era de duelo. Uhum. E eu maximizei essa Covenant com os três personagens diferentes. Que você tem que, acho que era 30 ou 50, não lembro, vitórias com o negócio da Covenant pra você comprar a armadura dourada, né? Do, uhum. De dragãozinho. Eu fiz com os três personagens diferentes. Então eu joguei pra caralho Dark Souls 2 na época. A parada é que o hype era tão absurdo que o jogo não alcançou o meu hype absurdo. Justo. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Acho que vocês sabem disso aí. E eu sempre fui muito de hypar em níveis absurdos pra qualquer coisa. Mas, por exemplo, eu lembro que uma vez eu ia pro Hopi Hari no dia seguinte na escola. Eu não conseguia dormir, porque eu tava, sabe, frenesi. Uhum. Que eu ia pro parque de diversão. E eu lembro o primeiro jogo que eu fiquei assim, que eu vi o trailer, tipo, como é que eu vou viver? Eu lembro dessa sessão. Como que eu vou viver até esse jogo lançar? Eu não vou conseguir. Uhum. Eu não vou conseguir. Alguém me mata agora e me ressuscita quando o jogo lançar. Uhum. Por favor. Eu lembro de ter... Foi muito tempo que eu não tenho essa sensação, mas assim, essa coisa de tipo assim, caramba, como é que eu vou viver até lá? Exato. Assim, tipo, como é que eu vou... Como é que vai passar 6 meses com eu esperando isso? Queria dormir agora e acordar lá, assim. Ou então, tipo assim, meu Deus, eu não posso morrer até chegar nessa data, assim. E no meu caso foi Twilight Princess. Ah, há mil anos atrás, nem sei quando é que foi. Sei lá, 2007. O jogo saiu em 2007, 7, né? 7. Ah. É, mas quando eles anunciaram. Ah, 2004 anunciaram. Então, foi em 2004. Ah. Então, tipo, em 2004, eu, na internet, vi lá o trailer. Uhum. 640p. 144p. É. Exato. E eu amava Wind Waker, né, na época. Porque o Wind Waker foi meu primeiro Zelda e tudo mais. Então eu fiquei muito hypado. Muito, muito, muito, muito. E ele foi um que, quando lançou e eu joguei ele pela primeira vez, eu não gostei tanto. Uhum. E hoje em dia, eu gosto muito mais dele. Mas é porque eu acho também que a última vez que eu joguei ele foi pela versão HD, que é a filha da puta da Nintendo não relança a merda. Uhum. E ela tem o modo Hero lá, que deixa o jogo mais difícil. Eu acho que uma das coisas piores do Twilight Princess é o quão fácil ele é. Nossa senhora, parece que você não tá jogando videogame, não. Tá vendo um filme, que você não tem input, sabe? Mas aí, sei lá, hoje em dia eu gosto muito do Twilight Princess, mas na época eu acho que talvez o hype tenha feito... Mas eu... você acha que foi o seu maior hype da vida? Não, foi, não. Foi o primeiro, foi o primeiro. Foi o primeiro, ah, entendi, exatamente. Entendi. Eu acho que meu maior hype da vida foi muitos, André. Sabe, por exemplo, Breath of the Wild. É. Nossa, eu acho, até falando isso de vez em quando, eu acho que a melhor semana da minha vida foi a semana de lançamento de Breath of the Wild. Mas esse foi um compensou. Ah, exato. Eu fiquei muito hypado e quando eu joguei, foi uma experiência em que eu vivi aquele jogo por uma semana. Eu não fiz mais nada na minha vida a não ser jogar aquele jogo. E é raro, né? Tipo, quando o jogo tem um hype pra caralho e compensa, né? Tipo, Elden Ring foi um caso assim. Tipo, Pra mim foi, por exemplo. Pra muita gente, foi. Eu acho que pra maioria das pessoas eu sinto que foi, né? Uhum. Aí, por exemplo, outro que foi assim, o Tears of the Kingdom, que eu fiquei tão hypado, mas eu fiquei tão hypado que eu nem lembro direito quando eu joguei esse jogo. Tipo, eu tava tão feliz e realizado em jogar que eu não tenho memória direito. Acontece, acontece. E um também que eu fiquei muito hypado de passar mal de hype foi o Elden Ring, assim. Uhum. De sonhar com o jogo, e aí, sabe? E sabe o que é engraçado, André? Eu tento não me hypar, eu juro que eu tento. Eu tento segurar a ansiedade. E aí, tipo, sei lá, hoje em dia, né? Hoje em dia eu tento mais. Mas falta um ano pro jogo lançar. Eu não tô no hype. Falta muito tempo. 6 meses, não tô no hype. 3 meses, 1 mês, uma semana aí eu começo a passar mal. É, então, pra mim é muito assim, tipo, e é engraçado porque, por exemplo, as últimas vezes recentes, vamos dizer, que eu tive mais isso assim de, meu Deus, tá chegando, quando que vem a data, tá vindo aí. Uma que eu lembro muito recente, relativamente recente, né? Foi o Resident Evil 2 Remake. Eu fiquei muito assim, tipo, tava muito empolgado pra jogar ele. Aí ele entrega e também. E ele entrega pra caralho, muito mais do que eu achei até que ele fosse. E o The Last of Us Part 2 também, que foi outro também que foi além do que eu esperava também. E você ficou muito hypado pro Last of Us, Last of Us Part 2? Fiquei muito, assim, muito. Tipo, de ficar, né, esperando a data e torcendo, assim, ficando maluco. Tipo, será que a PlayStation vai mandar, não vai mandar? Meu Deus, pelo amor de Deus, mandaram. Será que eu compro ou não compro? É, mas é que mandaram com antecedência, felizmente, né? Parar tudo pra jogar e tal. E foi pandemia, né? Foi pandemia. É. O que tem sido mais comum de acontecer atualmente é eu fico em empolgado quando só existe a ideia da parada. Quando surge, por exemplo, um rumor de algo, eu fico, né, o potencial é infinito, né, o que será que vai ser isso? Como é que será que é a visão disso? Como que será que eles vão fazer, né, essa sequência ou essa ideia, esse projeto com essas pessoas envolvidas e tudo mais? E aí quando é anunciado e a gente solidifica aquilo em uma parada que eu, né, a gente tem muito tempo de videogame, né, então a gente olha pra um trailer, a gente consegue, na maioria das vezes, já quase prever como é que vai ser o jogo através do trailer, né? E aí a gente já tem uma ideia de como vai ser aquele jogo. Aí o hype dá uma morrida, assim, quando aquilo solidifica numa coisa real. Só que aí quando vai chegando a data da parada, né? Quando tá se tornando mais real, aí vai ficando mais empolgante, assim. Aí vai ficando... a vontade de jogar vai ficando maior. Que nem o Silksong, tipo... Eu não tava tanto assim, né? Eu aí... também não. Meio que achei que o jogo não existia mais, sabe? Eu desacreditei na existência do jogo. É, teve isso. Pra quem não sabe, a gente tá gravando no dia do lançamento do Silksong. Por isso, inclusive, né? Exato. Mas agora eu tô tipo, pô, Silksong, hein? Tá aí. Então, eu tenho esse ciclo também e eu acho que é quase um mecanismo de defesa pra mim mesmo. Aham. É. Uhum. E eu sinto que... É que nem você foi me machucado muitas vezes já, Sushi. Então, mas eu acho que é por causa do Dark Souls 2 isso. Caralho. É porque eu não consigo lembrar o mesmo hype. Aham. Uhum. Do Dark Souls 2. Metal Gear, você não empolgou o 5? Eu empolguei por causa dos trailers. É, então, mas era isso. É. E eu acho que também foi um pouco, ou bastante decepcionante. É bizarro, né? Porque o Metal Gear 5, ele é muito dois jogos, né? Assim, porque, tipo, na parte de jogo ele é fenomenal, mas, nossa, ele é tão decepcionante na parte de história. E normalmente é o que você espera do Metal Gear, né? Não, e era toda a teoria, todo o papo dos trailers e tal, e tudo que se teorizava em cima era da história, né? E a parte de história ele não entregou nada, foi muito decepcionante. Eu nem zerei o jogo. Eu também não. Eu nem zerei. De tão decepcionante que foi a história. Uau! É, porque praticamente não tem. E a parte do jogo, quando não tem a história te impulsionando, chega uma hora que você fala, ok, eu acho que eu já joguei o suficiente isso aqui, sabe? Então, realmente, não terminei. Pô, uma experiência muito foda que eu tive com hype foi quando saiu o Street Fighter 4, em 2009. Que eu tava bem hypado pro jogo. Aquele trailer de Street Fighter 4 com aquela música do Faith No More. Aham, aham. Que, como é que é o nome? Caralho, não é? Ah, esqueci a porra do nome da música. Esqueci. Mas enfim, hype pra caralho. E aí, o que aconteceu? Eu tava trabalhando nessa época na redação da Play TV. E aí tava todo mundo, tipo, tava de galera, hype comunal, assim, tá ligado? Uhum. E aí, assim, mano, todo mundo comprou o jogo junto. Aí a gente ligava o videogame na redação e ficava jogando todo o tempo livre que a gente tinha, ficava tirando contra. Foi legal pra caralho essa experiência, assim. E aí ia pra casa, jogava online, direto, assim. Pô, e é um muito jogo que foda. Entregou e entrega pra caralho. Entregou pra caralho. Street Fighter 4 foi muito bom. Foi muito legal, né? Foi muito bom. Eu baixei ele recentemente pra jogar em casa com umas visitas que estavam lá. Nossa, foi muito divertido. Pô, que jogo bom. Ele é bom, e hoje, cara, em dia, ainda mais que a Ultra, esse de fato tem 700 mil personagens. Pô, é muito divertido. Foi muito foda. É, então, foi um hype que entregou pra mim. E outro mais recente pra mim foi do Devil May Cry 5. Ah! Que eu tava bem hypado e também entregou pra caralho, assim. Quando saiu o jogo, eu devorei ele. Eu acho que até joguei em streaming até, pelo que eu me lembro. Um que eu passei mal recente. Quando eu falo passar mal, é porque eu sonho, aí não durmo direito, sabe? Eu fico enjoado. Uau. Então, literalmente, passar então, mal. Então, exato. Foi Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, eu passei mal. Verdade. Dragon's Dogma 2, no caso, né? O Yoshi falou isso hoje, que ele dormiu tão mal ontem, de ontem pra hoje, por causa do Silksong, que ele acordou passando mal. Então, exato. É isso que acontece comigo. Eu passo mal, de verdade, por causa disso. Mas tem como... Mas e, tipo, Nier Automata? Você não ficou muito hype? Eu acho que... Eu não lembro, na verdade. Porque parece que faz tanto tempo. Foi 2017. Eu sei que, assim, quando anunciaram o jogo, eu fiquei, assim, descaralhado das ideias. No dia do anúncio, assim. Tipo, como assim, caralho? Existe um Nier novo? Que absurdo! Mas eu não lembro se eu fui acompanhando todos os materiais. Porque desde a época que eu trabalhava na redação, eu assumi pra mim a tática de não ver nada de divulgação, assim. Não vou ver trailer, eu não vou ler preview. Você tá correto. Eu não vou acompanhar nada pra chegar na experiência do jogo mais puramente possível. O que aconteceu comigo, por exemplo, foi que eu consegui aproveitar muito mais o Final Fantasy 13 do que as outras pessoas, que tava todo mundo acompanhando, não sei o que, não sei o que. Eu fui seco. Foi o jogo que eu tava hypado, tava empolgado pra ele. Teve uma demo que veio com o Blu-ray do Advent Children. Não foi com o The Last Remnant? Não. Teve alguma coisa que veio uma demo do Final Fantasy 13. E eu joguei, eu tava empolgado. É um jogo que eu hypei. E pra mim ele entregou, assim, tipo, a maioria das críticas que o pessoal tem eu reconheço, mas pra mim não me incomoda, não. Foi pra mim um hype que entregou. Tava falando de Final Fantasy e eu tava pensando aqui, pô, qual vai ser o próximo jogo que eu vou passar mal? né? Qual será, provavelmente? Eu tava pensando que um jogo que com certeza eu vou tentar me controlar, sabe? Eu vou tentar ficar zen, fazer yoga. Mas eu não vou conseguir porque eu me conheço. Vai ser quando anunciarem data e estiver perto de lançar Dragon Quest 12. Porra, Dragon Quest 12, eu tenho certeza que eu vou passar mal. Quando você vê a cara do jogo, talvez você não curta, porque ele vai ser um negócio mais adulto, talvez vai ser batalha em tempo real. Então, mas eu vou jogar de qualquer maneira, sabe? Sim, mas talvez o hype não seja esse nível. Então, mas assim, se anunciaram Dragon Quest Builders 3, por exemplo, eu faleço na hora, assim, pá, caiu duro aqui na mesa da gravação. Mas aí você não vai jogar. Mas ó, tem como fui ver aqui, o demo do Final Fantasy 13 foi exclusivo na versão japonesa do Advent Children Complete. Pode crer. Mas só na versão japonesa. Ele veio também com o The Last Remnant, não teve uma parada Não, com o Last Remnant não. Tinha uma parada assim que o pessoal falava, comprei o The Last Remnant só por causa disso, não tinha um negócio assim. Será? Deixa eu pesquisar na internet. Não sei não. A última vez que eu lembro disso, o pessoal comprando o Zone of the Enders pra jogar a demo do Metal Gear Solid 2. Eu lembro que era uma parada tipo assim, mas talvez eu esteja inventando a memória. Agora, um hype que pra mim acabou sendo decepcionante foi no Final Fantasy 16. Eu tava bastante hypado, porque ia ser a galera do 14, envolvimento com o do Yoshida, do Soken, da galera do 14, e pra mim acabou sendo decepcionante. Eu inclusive nem terminei o jogo. Eu também não terminei, mas... Pô, o final é tão bom. O começo e o final do jogo são muito bons. Exato. Eu não tava com hype mesmo, eu tava tipo, pô, maneiro, vamos ver o que vem aí, antes de jogar o demo. Uhum. Quando eu joguei a demo... O demo hypou legal, né? Eu falei, caralho, isso aqui vai ser foda pra caralho. Mas era a melhor parte do jogo. Era a melhor parte do jogo. Aquele começo é fenomenal, né? E é foda porque, tipo, tudo que se falava sobre o jogo na época era muito empolgante, né? Tipo, as direções que eles estavam querendo levar a história, as pessoas envolvidas. Os caras trazerem gente de Monster Hunter, de Devil May Cry. Pô, e o jogo tinha tudo pra ser muito foda, né? Mas assim, o foda, e aí entra nisso que você tava falando, Tengu, de acompanhar ou não o material de divulgação, material de preview e tal, é que o hype, ele é parte da intenção capitalista. Da máquina. Né? Porque, tipo, logo. Pra que você seja uma engrenagem no mecanismo de marketing deles, porque você espalha a palavra. E aí, assim, obviamente, pode existir um hype mais orgânico e tudo mais, mas muitas vezes o que eles fazem é isso, né? De, tipo, às vezes eles não ligam de arruinar até um pouco da sua experiência no ciclo de marketing, pra que você entre no hype e compre aquilo, ou seja convencido a falar sobre aquilo pra gerar mais hype e gerar mais consciência sobre aquele produto. E aí, depois que você tem uma experiência pior, foda-se, porque você já comprou, né? E aí tá tudo bem. Mas, né, aquele hype foi gerado e esse é o objetivo. Isso é com trailer de filme também, né? É, total. Ah, sim. Mas, André, eu discordo de você, que eu acho que o hype, ele sempre existiu. Ele é da natureza do ser humano, entendeu? Porque vem do macaco, um animal. Exato, um animal que hypeia. Eu acho que sim, mas aí existem ferramentas para instigar esse hype, mas, né? E aí o capitalismo corrompe, exato, entendeu? Mas é isso aí. Eles tentam instigar o hype, nem sempre funciona. Não, eles tentam mexer nesse monstro, nessa fera que é o hype, né? Mas às vezes sai pela culatra. Por exemplo, vou viajar amanhã, eu fico no hype, entendeu? Vou viajar, sim. Eu fico no hype. Eu não quero botar o hype como esse mecanismo do capitalismo. Não, ele é uma coisa pura. Não, tá, que o capitalismo tenta corromper para o mal. Mas o hype nada mais é do que ansiedade. A empolgação. A empolgação é natural. Hype é a corruptela do capitalismo. Antes da gente encerrar, então, vamos fazer um exercício aqui de previsão. Que faria vocês ficarem num hype absurdo no futuro? Pode ser coisa que tá no futuro próximo ou imaginar uma possível coisa pra estourar seu hype. Aliás, tem alguma coisa atualmente que vocês estão, assim, num hype muito forte? Eu não. Atualmente? Eu tô no hype do Tears of the Sky Remake. É. Eu tô num hype imaginário pro próximo Zelda, sempre, assim, sabe? Entendi. Quando anunciarem, por exemplo, você vai botar um déjà vu ali, eu vou cair de novo. Mas agora, tipo, nossa, vai lançar esse jogo e eu tô meio no hype. Acho que não. Lançou Silksong hoje, né? Então... Esse que é o foda. Eu tô fazendo esse exercício do rodízio, né? Eu tô com tanto jogo na cabeça ao mesmo tempo que eu não tenho tempo pra pensar no que estar pra sair. Porque eu tenho, literal, centenas de jogos me esperando que eu tenho vontade de jogar. Eu já tô com vontade de jogar. E eu não tenho tempo pra jogar esses jogos que eu já quero jogar. Então eu não tô nem conseguindo pensar muito em hypar lançamentos futuros. Óbvio que tem lançamentos futuros que eu tô animado pra jogar e eu quero jogar. Como eu falei, Dragon Quest 12. Quando ele tiver mais próximo, quando ele for mais tangível, eu vou ficar com bastante bastante hype. É. Então, por exemplo, sei lá, a From anuncia Bloodborne 2. Porra! Eu vou ficar com hype imediato? Vai. Algum, sim. Aí eu vou passar no meu processo clássico que vocês brincam, né? Que eu vou falar, ih, não vai ser bom. Exato. Vai todo ser jogo ruim. Da From Software. Ih, paia. Aí o meu processo de hype é, mas na semana do lançamento... É o seu mecanismo de defesa, como você disse. Ou num dia muito próximo, tipo o Silksong. Eu não tava tão hypado até acordar hoje e pensar, caralho, é hoje. Ele existe. É. Ele está aqui eu e abri... eu não tenho internet. É porque a internet caiu hoje de manhã e não voltou até agora. São 8 da noite. É. Hoje eu fiquei, caralho, Silksong, eu quero jogar Silksong, eu quero jogar Silksong. Mas eu fiquei isso hoje, sabe? É, eu também. Ontem na live eu tava, tipo, fazendo rodízio, no caso, eu tava, ah, pô, tô animado pra jogar, mas eu tô de boa, sabe? Uhum. Eu tô mais empolgado pra ir lá e jogar mais Cronos acabando essa live. Uhum. Até o jogo tá bugado e eu não consigo avançar no jogo. Mas eu tenho essa parada, né, que vocês comentaram também, entende? Quanto mais próximo, o hype vai se tornando realidade. Eu acho que eu, possivelmente, a coisa que vai ativar isso em mim mais forte é algum jogo da From. O tipo, próximo, né? O próximo single player, no caso. Mas, Sushi... O próximo Souls single player da From Software. É. Se a From anuncia Bloodborne 2, você fica maluco, não fica, não? Talvez. Eu acho que fica, Sushi. Maluco é muito forte, não, né? Não fica maluquinho, não. Maluquinho. Sim, maluquinho, tira a camisa. Eu acho que você tira a camiseta. Se a manga da camiseta. Se a From anuncia que vai ter DLC de Sekiro. É, pô. Pô, então, não. Eu acho que o Sekiro 2 me anima mais que o Bloodborne 2. Não. É, não, eu também. Pra mim, sim. Eu não sei, difícil, hein? Não. Não, os dois me animam muito, assim, mas... É que, aquilo, né, eu gosto muito mais de Bloodborne do que eu gosto de Sekiro, então... Mas dito tudo isso, eu tô muito empolgado com o Nightreign. Uhum. Eu tô empolgado com esse ciclo das atualizações. Uhum. Eu tô empolgado pro último chefe que falta na versão Everdark, que é o Hard, entre aspas. Eu tô empolgado... Pro modo ranqueado, tá? Tô empolgado. Tô empolgado pro modo ranqueado, tô empolgado pros DLCs que estão por vir com novos personagens e novos chefes. É verdade, isso então, tipo, legal. No nível seguro, tipo, pô, maneiro, quando sair eu vou jogar. Tipo, eu não tô tipo, caralho, cadê essas coisas? Mas é uma parada que tá no fundinho da minha cabeça de, pô, vai ser maneiro quando sair? Uhum. Meio que é isso pro meu futuro, eu acho, de hype. Last of Us Part 3, se anunciarem, porra, André. Maluco. Não, mas assim, eu, infelizmente, gente, eu sei que não é um traço legal da minha personalidade. Ele se tornou uma coisa paia, né? Uma coisa velho paia, assim. Mas eu sou muito fã de coisa da Naughty Dog, infelizmente. Uma coisa velho paia. Interstellar não, como é que é o nome? Intergalactic. Você tá empolgadão? Tô pra caralho. Sério? Mas sabe o que vai ser o jogo? Mas então, é o que eu te mas falei. Mas é que nem você com Dragon Quest 12. É. Tipo assim, eu tenho uma noção do que vai ser, que o pessoal fala que vai ser o Bloodborne da Naughty Dog, né? Por e tal. Quê? É, tem os rumores que ele vai ser meio Souls. Os papos em volta que vai ser meio Souls. Corolho. Mas não se solidificou ainda, né? Então eu tô muito empolgado pra ver o que vai ser. Mas assim, The Last of Us novo, ficaria muito empolgado. E aí coloca assim, né? As desenvolvedores que eu gosto, os criadores que eu gosto, assim, anunciando coisas novas, eu ficaria muito empolgado. Então, tipo, qualquer coisa nova, single player, né? Que a Remedy anunciar, vou ficar empolgado. Control 2, né? Um novo Alan Wake, uma nova coisa, né? Completamente nova. Uma nova coisa aí do Tim Schafer, né? Seja sequência de algo ou uma coisa totalmente nova. É, triste que a próxima coisa do Tim Schafer é o anúncio de demissão, né? Pô, eu tô muito triste já. Mas, por exemplo, até novas informações dos próximos jogos aí do Sam Barlow. Tô muito empolgado pra saber o que vai ser. Até, por exemplo, o pessoal do Critical Role, eles não anunciaram oficialmente, mas eles vão fazer um jogo com o estúdio que tá fazendo aquele Dispatch, sabe? Que é o jogo de super-herói, meio Telltale das ideias e tal. Eles vão fazer um jogo de Critical Role com esse pessoal. Pô, quando anunciarem isso... Critical Role, você vai ficar maluco, Vou ficar maluco, vou ficar doente. Ah, imagina, sei lá, que a Larian fala que vai fazer um jogo de Daggerheart, assim. Nossa, fudeu. Não, isso não vai acontecer porque eles já falaram que estão fazendo outra coisa. Mas, cara, se a Larian anunciasse Baldur's Gate 4, eu nem teria o 3. Mas nossa senhora, me dá mais Baldur's Gate. Ia ser foda. Eu tô tão apaixonado em Baldur's Gate, gente. Você não tem noção. Vendo. Eu tô achafurdado no 2 no momento atualmente. E o 2 é melhor que o mesmo? Porra, 2 é bom demais, gente. Nossa, como é bom o Baldur's Gate 2. É impressionante. E você viveu sua vida até agora sem isso. Eu tô impressionado. Como que é bom, assim. E agora falam que o Planescape Torment, né? É um clássico. Tem que jogar também. Ele só joguei o comecinho e tava achando bem foda do Planescape. O próximo jogo do pessoal do Outer Wilds, por exemplo. Porra, sim. Acho que é algo empolgante. Muito. Assim, depende do que eles vão fazer, né? Vai que, sei lá, eles fazem um MMO aí, não sei. Mas às vezes é o MMO curioso. Que se empolga. Tô curioso. Ó, acabei de pensar um jogo que eu sei que vai existir e eu acho que ele é o que eu tô mais empolgado de jogos que eu sei que existe, que é o Pragmata. Ah, ok. Eu tô bem empolgado. O Mega Man, né? É o Mega Man. Eu tô empolgado pra ver o momento que, né, vai revelar ser o Mega Man. Assim, já, né? O T Tengu, pô, se anunciarem um Mega Man... Nossa, eu morro. Eu morro. Nossa, eu vou pro céu naquele exato momento. Meu Deus do céu, se cara. Se a Capcom soubesse o bem que anunciar um Mega Man faria pro Tengu, eles já teriam anunciado, cara. Eles fariam essa caridade. Só não vou fazer. Só não, mas fariam. Mas não vou fazer.